Acabou você toda aí. Ainda me ajudar, linda, alimentar, voltar. Amigos, mano, nós nós que aprendeu. Já aprendi isso aqui, aquilo ali, essas coisas, mas até a época aumentou o bagulho, bandido, bastardo, mistificado, bisavô, boiadeiro, boiadeiro, Bolívia, boazinho, Brasília, nunca cafezinho, cansado, gafieiro, causa, caixinha do centro central, cercaninho, chegando, cidade, cidade, cidade, cidade, cidade, cidade, classe, coisas, coisas, colocavam, começar. Começou, comia, tomou, comprou, conhecia, conversou. Conta criança, fiz, fiz, crucificada, Peruano, Planalto, Plano, Plantação, Poder, pra precisando, primeiro, professor. Não posso, props, rapaz, reformatório, evento, resposta, impacto, rodoviária, roubar, saindo, sair, Salvador, salvar. Sangue, santo, santo, santo, santo, sempre sentia, sentia, senti seu, seu, seu, seu, seu, seu, seu, seu, seu, seu, seu, só soldado, solidão, somero, sobre essa sua, sua, tal, tanto, tanto, tentar, terror, terror, televisão, tinha, tinha, tiro, todas, todo, todo, todos, tomar, trabalhador, trabalhar, trabalhava, traficante, traz, trazia, uma, bailão, velhinhas, viajar, vida violência, virar, visitar, vivia, você. Zona. Agora, mãe, arrependeu. Bandido, capitão, casar, carpinteiro, conheceu o coração, desvio, espírito, ele determinou os títulos. Dizia que era o federal, filho, coitado, general. Lúcia, Lúcia, Maria, Maria, Pedro, menino, menina, não rio, não recado, playboy, polícia, pra razão em teu. O único que queria era o tanto, santo, se sempre ser, se eu te termino, tinha todos sacante, mas você voltou. Bebedeira, Bolívia, companhia, moto, preto, fogão. Casa certo, faz colégio, com como consequências, contrabando, coração. Crianças, cris, pura, da, descobri, dinheiro, dinheiro, parceiro, perdeu Claraldina. Proposta, Deus, que queriam ir. Era resposta, revendinha. Saí, santo, santo, senhor, dia. Sim, se seu, seu sofreu, sua, também. Tempo, tinha, trabalhar. Brasil, uma. mano, velho vida, você, você, você. Acabar, se torna dessa ali, ali, amanhã o amor pareceu apertar, aplaudir aquela ali. Amava de assistir, até atirar, tirava bandeirinhas, brigar, comer, casar, casar, casar. Casou, acabou se ser vacilante, chamou, chegou e chorou, e se curvou. Começou com quem? Criança. Isso, dança, dança. Decidiu. Demora dentro e depois. Imaginava meu Deus. Se é que é tudo dois. Suas duas, duas, duas. Declarava que hoje já de ato ele para era essa palavra. Melhor gente histórico, homem com Jeremias, João, Lucia, Maria, morreu nada, não. Olha a molhada pelas perdão. O povo pra cravar presidente protetor. Quando que queria, queria, sabia. Santo, sim, sim, senti seu salso. Tiros no raído, dever. Um homem meio vergonha, vinte tiros, você, Winchester. Sou a